Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite estamos de volta aqui ao YouTube, apenas os três, mas é sempre um plantel de qualidade. Pedro Varela, começo por ti. Uma boa noite e bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Castro. E boa noite a quem nos está a ouvir agora e quem nos vai ouvir depois. Espero que estejam todos bem, que é o mais importante nesta altura. E vamos a mais um programa. Vamos a isso. Quem nos ouve e quem nos vê. Exatamente, quem nos vê, é verdade. Já acho que não estou bem agora, educado. Agora já sim, não é só ouvir. Sim, agora já não podemos fazer. Temos de ter mais cuidado com as caras. E o Castro até nota-se ali um cuidado já na cara. Ele um passou um pozinho. Especial. Parece-me certo. Que a mulher passou-lhe ali um pozinho na cara para ele estar mais é com dizer com a camisola, tirei um curso, repara bem. Tirei um curso intensivo agora no YouTube, como maquilhar para o YouTube. Pá, lá está, dá perfeitamente para perceber, João, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana, boa noite, Pedro, boa noite a todos que nos ouvem e que agora nos veem no YouTube. E dar aqui um abraço especial ao núcleo de Setúbal. Estou a vestir uma camisola do Sporting 160 que eles adotaram para o futebol veterano deles e hoje decidi vestir-me e, portanto, dar um abraço a todos os valentes que são Leões, ao Alma de Bancada, ao Gordini, ao Pedro, a todos que são de Setúbal e, portanto, uma força para eles e espero que esteja tudo bem com todos. E é isso que é o mais importante. Meninos, muitos são os temas que temos para falar hoje. É certo que continuamos sem futebol, continuamos sem modalidades, continuamos sem nada e em termos de futebol acaba por ser um alívio porque neste caso a situação estava tão má que de facto acaba por ser um descanso. Mas um dos temas quentes esta semana e no caso do Sporting ainda não tinha acontecido, foi o facto de os jogadores terem aceitado reduzir 40% do salário. Pedro, começo por ti para falarmos sobre este assunto. Quer dizer, acaba por ser um pouco previsível, há a tal redução dos 40% e depois tem ali umas cláusulas ali pelo meio dos 20% e uma série de outras questões e depois há mais os 50% da administração. Acho que acaba por ser natural nesta altura. Eu acho que, até te vou ser sincero, o que faria sentido não era só uma decisão do Sporting. Obviamente o Sporting antecipou-se e se calhar porque não viu outros a tratar disso, mas mais do que uma decisão do Sporting devia de ser uma decisão até quase que, não digo conjunta, depois cada clube poderia gerir talvez a forma como poderia cortar em relação aos salários, seja da administração, seja dos seus jogadores, mas era interessante ter também a Liga envolvida e a Federação, e mesmo a Federação, para que olhassem para isto como um todo, porque o Sporting pode reduzir, obviamente, e pode preparar o seu futuro, mas não joga sozinho e há aqui muitos clubes que certamente vão ter algumas dificuldades. Não me interessa agora estar aqui a particularizar, mas a verdade é que isto deveria ser olhado como um todo, percebido como um todo, ver quais são rapidamente as medidas que se devem preparar para quando reatar o campeonato e temo que possamos cair aqui num forrobodó quando for para se decidir quem vai ser o campeão deste ano ou se é que vai haver o campeão este ano. Acho que isto vai ser já sabemos o que a casa gasta, a novela, em termos, portanto, já sabemos que a novela poderá vir a caminho e portanto esta redução que faz sentido, que eu diria os jogadores obviamente teriam que aceitar e percebo. Bem, quer dizer, não estamos a falar de uma pessoa que passa a ganhar 600 e poucos euros, como acontece com muita gente que vai certo. Para o layoff, não é a mesma coisa. São jogadores, são profissionais que ganham muito mais, que têm outra capacidade de suportar estas dificuldades da crise, e portanto não acho bem, ainda bem que a direção conseguiu esse objetivo, mas fico só aqui com alguma expectativa para perceber não só o que vão fazer os outros clubes, as dificuldades que uns terão, outros que outros também terão, e são as mesmas que nós, porque neste momento os clubes têm uma dificuldade enorme em receitas, em criar receitas. Não é fácil, não está no meu. Tirando a parte online e algumas coisas que se possam ser vendidas online, os clubes, obviamente, têm aqui dificuldades de receita, as próprias televisões não estão a Claro. transmitir, obviamente, os jogos, e portanto, tudo isto é uma bola de neve. E portanto, eu acho que isto devia ser uma discussão um pouco mais alargada, porque o futebol português, como é um futebol que tem enormes dificuldades financeiras, como nós sabemos, deveria olhar a isto por um todo, porque nos interessa que o campeonato se mantenha competitivo. Agora, do ponto de vista particular do Sporting, fizemos aquilo que todos estaríamos à espera, e acabou por se realizar algo que seria expectável e até natural. João, nós estamos de quarentena em casa há cerca de mais ou menos um mês e pouco, e estas medidas do Sporting e tu a semana passada e no Patreon também nas manhãs do quarto já tinhas falado sobre isso, que o Sporting devia tomar medidas nesse sentido e acabou por tomá-las. Este corte de 40%. Achas que ainda veio a tempo de salvaguardar alguma situação, por exemplo, na compra de reforços, quando abrir o mercado? Era uma coisa que eu já tinha falado, conforme tu referiste muito bem. Parece que o Sporting ouve as manhãs do Castro, estou a brincar, mas, mas parece-me que realmente o Sporting tomou a atitude certa. Também, conforme eu estava a dizer e vinha dizendo, o Sporting é o que tem menos a perder, portanto, não está na luta por nenhum título. E portanto, eu vejo que os rivais nenhum avança, e se calhar porque está a esperar que o outro avance, não sei, porque existe. Se o campeonato for reatado, existe aqui alguma pressão, existe aqui alguma tensão para decidir realmente o campeão. E a verdade é que esta decisão do Sporting, 40%, foi possível de ser alcançado. Se chega ou não, Mariana, para os reforços, não sei. Não sou eu que lido com o Excel, com o Certo. orçamento. Espero bem que tenham Mas tu feito o bem as contas. contabilista da situação. Exato, espero que tenham feito bem as contas, mas há aqui um pormenor interessante. É que eu acho que esta medida devia ter sido promovida pela Liga. Devia ser uma medida centralizada e não uma medida que partisse do clube A, B, C ou D. E, portanto, mais uma vez, e a minha crítica é realmente para a Liga pela falta de capacidade de tomar uma decisão concertada para todos, não é? Porque, repara, vamos imaginar que alguns clubes não conseguem chegar a acordo com os jogadores. Ficam numa situação muito complicada e já há clubes também a tomar a decisão de layoff. E, portanto, aqui falta-nos mais uma vez a Liga, é uma Liga de clubes, serve muito bem para promover a Taça da Liga e depois pouco mais, não é? A calendarização vem tarde, nunca se sabe os horários de jogos com a devida antecedência, e mais uma vez prova-se que, pronto, andamos aqui a brincar ao futebolês e não temos estas decisões num momento que era preciso uma decisão forte por parte da Liga, ela não foi tida. A direção de Sporting tomou a decisão, chegou a acordo, existe realmente ali duas situações importantes, que é os 20%, se voltarmos a jogar, portanto é devolvido os 20%, e depois o apuramento de Champions para o ano, mais 20%, portanto era devolvido o valor na totalidade se nos apurarmos para a Champions para o ano, mesmo que o jogador já não esteja no Sporting, jogar pelo Sporting. A direção, pelo Achas que visto, isso é tomou uma este entendimento. motivação para eles? Achas que pode ser entendido como uma Acho que foi motivação? o entendimento, houve ali um entendimento com eles. Não sei se foi motivação, não sei se partiu a ideia da direção, até foi aos jogadores que em grupo, o grupo de capitães terá pedido realmente essa situação. A verdade é que ao prémio da Champions para o ano, ainda se acrescenta então os 20% Certo. da recuperação de salários. Portanto, eu espero, é assim, falar em motivação eu fico logo nervoso, Mariana, porque jogar no Sporting é a maior motivação que um podia ter. Certo. Eu no Sporting, os gajos, pá, se me dissessem, ah, e o prémio, pá, pronto, pá, o ordenado Quer lá é saber muito de bom e prémio. para mim, pá, é jogar, mas pronto, eu percebo que são realmente Certo. profissionais e alguns não têm a ligação que nós temos ao clube, e portanto, quando nos falas em dinheiro, motivação, fico logo aqui logo a estressar, porque realmente Claro. é algo que os jogadores deviam ter intrinsecamente. Agora, só para terminar mesmo, a direção, pelos vistos, também vai cortar os seus salários, e portanto é uma boa medida. Estávamos à espera que não fosse só os jogadores, obviamente a direção. E aqui uma das coisas que eu pedia aos jogadores é para terem atenção e ajudarem os funcionários do clube, porque há funcionários que recebem muito pouco. Há funcionários em que o dinheiro escassa, porque têm ordenados mais pequenos, e se os jogadores pudessem dar uma mãozinha e distribuir 1% do seu salário, assim todos, porque vai haver funcionários, obviamente vai haver cortes, e seria uma boa medida. E é uma medida que tem que ser pensada acima de tudo. Outro dos temas quentes esta semana foi o facto de se começar aqui a poderem programar os tais mercados de inverno e mercados de verão e todas estas situações, digamos assim, que implicam o movimento dos jogadores. Vamos lá perceber. Os jogadores neste momento estão sem forma física, Pedro. Achas que é coerente falarmos aqui numa abertura de mercado, ainda que seja em setembro? Pois, a questão é que o mercado tem uma parte absolutamente fundamental nas finanças de muitos clubes. Nas contas. Esse é o problema. É evidente que nós, era muito fácil dizer assim: ora, muito bem, imaginemos que, portanto, nós em junho voltamos todos gradualmente a voltar aos trabalhos e essas coisas todas. Os jogadores, com determinadas regras, vão ter que trabalhar e treinar, essas coisas já podem ir treinar. Pá, nós temos ali 3, 4 semanas que os jogadores vão ter que ganhar forma. Não é a mesma coisa, obviamente, Certo. treinar em casa ou treinar como eles treinam diariamente. Claro. Está completamente posto de lado, iniciar-se logo de seguida. Portanto, há ali um tempo de habituação, 3, 4 semanas, imagino, qualquer coisa assim. E o que seria interessante era poder-se terminar, se calhar, os campeonatos que estão. Ou terminar no formato, dependendo das jornadas que faltam, ou arranjasse uma forma para se decidir ali as principais posições, as que decidem as subidas, as descidas, as Ligas Europas, esses campeões, essas coisas todas. E se calhar o que faria, o que era interessante, claro, era não haver mercado, se calhar, e aí preparava-se a nova época. Agora, o problema é que a questão do mercado, é absolutamente Mexe com fundamental, valores. claro, mexe absolutamente. Quer dizer, num campeonato como o nosso, no nosso caso, do Sporting. Bah, há de mexer, mas não há de ser muito, porque nós já não temos muita gente para vender. Só se for Certo. vender pedaços de relva antigos ou uma coisa assim do género. Mas nós também temos ali um ou outro caso que podamos eventualmente uma Acunha. Agora, se não houver jogos, quer dizer, se houver jogos, tudo vai depender do timing em que tu regressas aos jogos. Porque uma coisa é, tu não há mais jogos de campeonato e não há campeão, não sei que e fechas por ali. Então o que é que temos? Não há campeão, fechas. Então aí se calhar pode fazer sentido haver mercado e preparar-se a nova época. Agora, se há regresso ao trabalho, se há treinos, se há campeonato para se decidir ainda deste ano e transferência e nova época, aí é que a coisa parece-me muito di difícil. No entanto, eu acho que as pessoas. Pá, eu posso estar completamente errado e espero estar completamente errado, mas não acho que esteja assim tão errado quando se pensa que as coisas vão rapidamente voltar ao normal. Aquilo que nós tínhamos daqui no mês de fevereiro e inícios de março, dos ajuntamentos todos, isto não vai acontecer tão cedo, isto vai demorar. E eu não estou a ver um estádio a ter 50 mil pessoas e a voltar a ter 20 ou 30 mil pessoas sem ter um conjunto de regras e se calhar sem passar ainda por uma primeira fase. Quer dizer, nós já vimos que há poucas, não serão muitas, não sei, há um conjunto de pessoas que não percebe a questão em que estamos envolvidos. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com a forma como vamos voltar à nova normalidade, porque nós vamos ter uma nova normalidade, ou pelo menos achamos que vamos ter uma nova normalidade, e que diria que seria, que passaria a ser uma normalidade, passa aqui o bilionismo, normal, a partir do momento em que tu já Certo. tinhas, em que tu tenhas a vacina e que consigas tratar isto como uma gripe normal, e a partir daí entramos no processo normal. Mas isso ainda vai demorar, e portanto, eu isso acredito só lá para o final do ano, início de janeiro, é que vamos ter provavelmente novos dados em relação a isso. Agora, eu acho que o mercado de transferências tem que ser percebido, eventualmente encurtado, agilizado, colocado numa mesma altura para todos, que se permitam alguns negócios, porque esses negócios têm interesse para muitos clubes, que sobrevivem muito à conta dessa gestão financeira. Os clubes vêm, e os clubes e a sociedade em geral vêm, vai entrar numa, vai entrar e já está numa crise económica. A crise económica é essa que tem que ser, de certa forma, temos que perceber o que é que pode ajudar a que os clubes rapidamente possam obter novas receitas e as transferências, parecendo que não. Porquê? Porque repara, há jogadores que estão identificados muito antes dessa crise e, portanto, essas transferências que estariam pelo menos previamente preparadas ou planeadas para a parte para o mercado tradicional antes de acontecer isto tudo, Algumas até verbalizadas, quiçá. verbalizadas e exatamente já previamente acertadas, iriam-se realizar e, portanto, quererão que possam ser realizadas. E eu acredito que os clubes, obviamente, por exemplo, nós, queremos certamente poder melhorar a nossa equipa, que tem graves lacunas e que nós sabemos que vai ter um orçamento mais reduzido para as transferências por via dos 10 milhões de euros que temos que descontar do treinador, como disse o próprio diretor financeiro do Sporting, o Zenha. Ele próprio disse que retirávamos os 10 milhões. Na prática, contratamos o Ruben Amorim como se fosse um jogador e, portanto, Certo. vamos retirá-lo desse orçamento, mas mesmo assim há jogadores que nós temos que, misturados com a formação e com os jogadores que vão ser aproveitados dos sub-23, eventualmente, construir uma equipa que nos garanta, pelo menos, Alguma outro coisa. campeonato, Certo. menos degradante do que este que estamos a ter, que tivemos, que nem sei, né, que vai acabar, nem sei como é que vai acabar. Nem sabe Pedro, muito deixa-me falar bem ainda, em nem ninguém acabar. sabe nada. Diz, João, diz. Deixa-me dar Desculpa. um dado importante sobre acabar, que o diretor do Benfica, o Tiago Pinto, hoje veio a terreiro, obviamente pressionar, porque não convém ao Benfica que acabar, a dizer que os campeonatos tinham que ser acabados, portanto, tinham que ser jogados até ao fim. Portanto, isto é, obviamente é uma pressão do nosso rival e tem lógica, está a defender a Sim, ele posição está a dele. defender a Obviamente não sua. quero que o campeonato, Claro. claro, não quero que o campeonato termine, ao contrário aqui do nosso rival aqui da cidade invicta, que obviamente quer que o campeonato termine com a classificação que está. O que Pedro referiu é importante, porque nada vai ser igual nestes tempos. Enquanto não sair uma vacina e enquanto não sair ou uma cura, portanto, sem ser a vacina, um tratamento com um retroviral que permita que as pessoas andem mais à vontade. Obviamente que se houver jogos, provavelmente, conforme o Pedro disse, será à porta fechada. Portanto, há uma receita que se Claro. perde, que é a receita da bilheteira, que é importante, portanto, recalcular os ganhos que estavam no tal Excel, onde o Zenha vai tirar os 10 milhões do Ruben Amorim. E é importante também perceber que nós mesmos, se calhar, à medida que vai ser possível ir assistir a jogos, se calhar vamos ter que ser obrigados todos a levar máscara, se calhar vai ter para já um público muito reduzido, 20% das capacidades dos estádios, prevejo assim um valor muito baixo. E, portanto, esta habituação que também passa para os jogadores, Mariana, o Pedro que referiu, e vários fisiologistas já referiram, que para o jogador se preparar novamente são 2 a 4 semanas, não é? E o jogador é um ser humano que também vai ter medo do contágio, portanto, nunca vai ser muito igual nesta primeira fase, porque todos vão se ter que habituar, não é? O próprio contacto durante o jogo, que nós estávamos habituados. Eu não sei, no primeiro tempo, se calhar depois do árbitro apitar e a bola rolar, tudo é igual, porque quando se está a jogar A futebol história é e outra. eles jogam futebol, a história é outra e se calhar esquecem aquilo. Mas a verdade é que ao início vai ser muito complicado para todos e se para a direção do Sporting já foi complicado preparar uma época, com todo o tempo do mundo, como foi a época passada e deu no que deu. Eu temo que esta época, a direção de Sporting, com estes constrangimentos todos, ainda seja mais complicado. Por isso, não me admira algumas renovações de jogadores, porque mesmo no mercado, e há aqui um fator que eu gostaria que vocês também retivessem, mesmo no mercado, alguns jogadores que se calhar estavam a pensar ir para fora, para alguns países, se calhar vão ter receio. Vamos imaginar um jogador que tinha uma proposta de um clube italiano, nesta Claro. altura. Se calhar vai ter receio de ir para a Itália, se calhar prefere adiar Certo, mais um claro. ano a sua transferência. Portanto, são estes fatores que as pessoas têm que ter em consideração. Que esta época vai ser completamente diferente, portanto, esta época já está a ser diferente, vai terminar de maneira diferente, e a próxima época vai iniciar com muitos constrangimentos de FIFA, renovações de contratos, jogadores que estão a acabar o contrato, que a FIFA já diz que não pode prolongar a partir de 30 de julho. Portanto, vai haver aqui uns condicionantes que é preciso as organizações, e neste caso os clubes, estarem preparados para isso, e o meu receio é que vamos ver se estamos preparados para isso. E esse é que vai ser o meu grande receio, Mariana. Vai ser Desculpa lá este apontamento, mas o tinha que dizer. faz mal, faz mal, faz mal. Tinha aqui. Vai ser o grande peso relativo a toda a situação. Pedro, pegando aqui um bocadinho na performance dos jogadores, e obviamente já falámos na questão da forma física e na questão do cuidado que todos os clubes estão a ter a pôr os jogadores a treinar em casa. Inicialmente vai ser mais complicado recuperar toda a boa forma física que os jogadores tiveram. Mas no regresso do próprio campeonato, a minha pergunta para ti é muito simples. Achas que aqueles que se tinham destacado vão continuar a fazê-lo? os que se tinham destacado no campeonato, Pelo até positivo, agora, pelo claro, positivo. obviamente, sim. Quer dizer, Não são muitos, atenção. pois é o que eu ia dizer. Eu estava aqui a tentar recordar quem é que se tinha destacado pela positiva e lembrei-me de uma, já não joga no Sporting, quer dizer, está no Manchester Ouvi-te, United, podes ir, está-se a destacar pela ouvi-te. positiva no Manchester United, Certo. mas sim, mas. Quer dizer, eu diria que aí até pode acontecer situações em que uma pausa até tenha feito bem a algum jogador que estivesse mais cansado e que até possa vir em melhor forma física. Acho que na globalidade isso não vai mudar muito. Quer dizer, pode ter feito aqui um shutdown na forma como o Sporting, ok, cortou com a época terrível que estava a fazer. Pode ser que a coisa venha de Até forma melhor, diferente, um reset. quase um reset, é verdade. Agora, eu acho que no nosso caso, Mariana, quer dizer, eu vou-te ser sincero, o que é que também, o que é que isso traria de melhor para nós? Nós dificilmente vamos sair do terceiro ou do quarto lugar. Só com Acredito que muita, muita temos, sorte, sim, não nesta liga. é quase impossível, não, obviamente Porto e Benfica não vão perder pontos para nós chegarmos ao segundo lugar, e o Braga estava ali, digamos que até a conseguir resultados que nos permite, quer dizer, na verdade nós fomos buscar-lhes o treinador e eu até estava muito curioso para perceber como é que esta inversão aqui de papéis, o Ruben Amorim agora no Sporting, e como é que o Braga se iria safar, Com mas portanto custódia, nós, com sim, com o custódia. Custódio, mas não iríamos passar ali do terceiro e quarto lugar, portanto nós, embora o terceiro e quarto lugar, eu não fui confirmar, mas quase certeza que tem ali uma diferença, o terceiro provavelmente dará acesso a uma fase Certo. posterior na Liga Europa, talvez grupos diretos, e o quarto se calhar ainda com um bocadinho de jeito faz uma pré-eliminatória, o que para nós até seria pior, porque isso é depois as questões que se vão colocar mais à frente, que é a Liga Europa tem ali duas ou três, várias eliminatórias antes de chegar à fase de grupos, dos grupos da Liga Europa, e portanto as pré-eliminatórias, enfim, como é que isso depois a UEFA vai gerir isso tudo, porque não vai haver muito tempo para estas coisas todas, e depois há clubes que vêm da primeira e vão por ali fora, portanto, enfim, é uma questão complexa, mas eu diria que não é muito relevante, a não ser eventualmente se nós quisermos vender. É bom que eu olho para o plantel e o nosso plantel o que é que tem? Tem o Acuña, talvez vendável, pronto, se ele continuar a jogar bem, pode Vendel, ser que. Hein? o Vendel, E o o Wendel, Vendel. pronto, era isso que eu ia dizer. O Acuña e o Wendel, pode ser importante, mas eu acho que aqui já ganhou tempo, que Falta era uma até questão que. hashtags, Pedro, Falta esta, mas do tem. Acuña. Do Acuña, exato. Não, mas ia até referir uma coisa que tu aqui falaste já, quer dizer, poderíamos eventualmente ter a questão do Luís Maximiano ser uma oportunidade para ir Sim. ao Euro, mas o Euro entretanto foi adiado, portanto ele vai ter mais oportunidades à partida. Não vejo isso como problema. Acho que o mais importante é definir-se como é que vai regressar. A partir do momento em que está definida, obviamente os jogadores ganharem a forma física e ganhar os jogos que têm até ao final. Sendo que nós Claro. temos jogos complexos, como nomeadamente a ida ao Dragão e a ida ao À luz. Estádio da Luz. E portanto temos aí dois jogos complicados. Era porreiro que o reset funcionasse e nós desses Esperemos fizéssemos. que sim, hein? Era 6 pontos, era bom nos dois jogos, acho difícil, mas se fizéssemos 4 já seria mais do que Muito eu estaria à mundano. espera. Certo. Com um bocadinho de jeito fazemos zero e é isso que me entristece, mas pronto, eu esperava que. Olha, esperava que os jogadores com este reset venham com outra. Olhem de outra forma para o desafio e, obviamente, nós Certo. acabamos por também. Vamos entrar numa chicotada psicológica que não teve o tempo normal, não é? Normalmente entra um treinador, há uma chicotada psicológica ali de uma semana para a outra e a coisa até costuma funcionar bem. Aqui a Tchau. chicotada está a ser muito lenta, está a demorar muito tempo. Portanto, Já o teve duas Ruben vitórias, Amorim o Ruben Amorim. já fez aquele gesto, mas ainda não bateu nos jogadores, isto ainda vai demorar um bocadinho. E pronto, Oh, isto estou muito Pedro, curioso mas para o ver. Ruben Amorim tem dois jogos, duas vitórias, portanto 100% vitorioso. Certo. E eu acho que também esta Quatro paragem. em linha e uma em campo. Eu vou ser sincero, eu acho que esta paragem beneficia um pouco. Beneficia um pouco o Sporting, Normalmente beneficia um pouco a beneficiar as equipas direção. estão a jogar pior e mal, não é? Pior, Sim. exatamente. Beneficia a direção Se que tivesse a ganha aqui um ganhar, não balão querias de parar. oxigénio. Desculpa. Não é? A direção ganha aqui Certo. um balão de oxigénio, Uhum. estava sob pressão, ganha um balão de Bem oxigénio. precisava também. O Ruben Amorim, se houver aquelas 2 a 4 semanas de preparação, tipo pré-época, também ganha aqui algum tempo, não é? Ganha algum tempo Certo. para incutir as suas ideias. Embora, por exemplo, o nosso adversário mais direto, o Braga, também ganha, porque o Custódio também é um treinador recente no clube, portanto também ganha aqui o tempo, é igual, mas a que nos diz respeito é o Ruben Amorim, e realmente ele ganha aqui algum tempo. Portanto, existe um balão de oxigênio para a direção, existe também um bocadinho mais de tempo para o Ruben Amorim. Mas temos pouco a ganhar, foi o que Pedro disse. Temos as Espera aí, rotações João, com o só Custódio falta aqui uma Baranho. questão, desculpa. É já para o ano que temos três clubes na Liga dos Campeões Europeus? É que se for, o terceiro lugar passa a ter importância. É uma boa questão. Não, Agora lembrei. acho que não. Não, eu acho que é só no outro a seguir. Eu vou já confirmar, entretanto. Também eu, Desculpa aí cortar-te, porque senão isso pode mudar um pouco, não é? é capaz de ser, sim, é Certo. capaz de ser. Isso vai complicar um bocado, vai complicar um bocado. Agora, outra coisa que eu queria referir, além de tudo, vamos à É Luz, ao 2021, beijo Dragão. 2022, está certo. Exato. Então já Vamos à muda aqui Luz. o meu discurso, porque faz sentido, o terceiro lugar passa a ter outra importância, não é? É um bocado Não, não, enfatizante. 2000. Exatamente. 21-2022, é a próxima temporada? A Ai próxima não, temporada é 2021-2022, então ainda 2021. falta, não, então ainda falta. Então tá, é a mesma coisa. Então está Eu acho certo. que o terceiro este ano, Pedro, o terceiro, porque ficamos à frente da Rússia, o terceiro vai diretamente à Liga Europa e o quarto vai à preliminatória. Sim, ainda não é este ano. Portanto, era só Não para é este confirmar, ano. eu não tinha a certeza, lembrei-me e era só para confirmar, desculpa. Ainda temos o jogo de Guimarães, também para ir. Portanto, temos uma Sim. deslocação ao terreno do Vitória. E, portanto, Só jogos fáceis, portanto. não, são jogos que nos podem dar ânimo para a próxima época. Eu estou a ver mais como jogos de embalo para a próxima época. Se o Ruben Amorim sair Certo. ileso destes três jogos, se não tiver nenhuma derrota, por exemplo, nestes três jogos, obviamente vai dar algum alento, até para os jogadores Claro. e os adeptos confiarem nas qualidades dele. Portanto, pode ser importante nesse sentido. Pode ser importante também para ele tirar dúvidas de alguns jogadores, a Mariana, tirar dúvidas de alguns jogadores que Certo. queira apostar agora para ver se fica para o ano ou não. E outra coisa que eu queria referir, o Pedro referiu o Acunha, o Wendel, os jogadores vendáveis, eu também queria referir o Vieto, porque eu acho que o Vieto, não sei se qual é o sentido dele, se quer ficar ou não, a questão é que se vendemos o Vieto só temos 50% do passe. Mas pronto, é um jogador também que pode ser vendável, mas só tem 50% do passe. São aqueles jogadores que mais destacaram e, portanto, podiam tirar algum mercado. Vieto pelo nome que traz e tudo, e depois a Cunha e vendam. Mas são poucos jogadores, conforme eu disse, precisamos de mais ativos. Principalmente numa altura em que o mercado, os plantéis desvalorizaram. Eu nem sei se temos capitais próprios ainda positivos com esta desvalorização do plantel. O Sporting foi pouco atingido porque já tínhamos um plantel fraco. Mas a verdade é que houve já uma desvalorização dos plantéis, dos ativos. Isso também me preocupa bastante os capitais próprios. E, portanto, vamos ver aqui essa desvalorização, porque é que eu digo. Temos que apostar em jogadores que possam ser considerados ativos, jovens talentos, que para aumentar o seu valor no Sporting e não trazer jogadores em fim de carreira. Isso é muito importante e volto aqui a frisar, que era uma das minhas notas, a desvalorização do mercado, obviamente o Benfica e o Porto com maior desvalorização, porque têm jogadores de maior qualidade e, portanto, têm uma Claro. desvalorização já muito acentuada no mercado e isso tem impacto também nas contas do clube. Oh, João, mas a próxima época acaba por ser importante, a próxima, porque é completamente diferente entrar diretamente na Liga dos Campeões ou ir para uma pré-eliminatória, como bem sabemos, que nós Não, a fomos várias próxima vezes. época, Sim, mas a a próxima época. próxima, a de 2021, não é? A que há de Ah, começar, sim, é a fundamental, próxima época é claro. fundamental, É fundamental, sim. no mínimo, quer dizer, o segundo lugar passa a ser. Quase aquele mínimo que um No grande mínimo quererá, dos dos mínimos. mínimos, obviamente que joga sempre para ser campeão, mas o segundo lugar é obviamente o mais importante é o mínimo para garantir esse acesso à Liga dos Campeões, direto. Senão temos que passar numa pré-eliminatória e nós temos tido amargos de boca Um muito galo, grandes, nem que galgos chegue, e amargos de nem boca que chegue. Eu posso e mostrar, eu tenho aqui todos arbitragens. os bilhetes, tenho aqui todos os bilhetes do Sporting neste saco que tem 30 anos da Loja Verde. Espetáculo. Tem 30 anos este saco, este saquinho tem Para aí, 30 anos da se Loja Verde. eu ponho a imagem maior, espera lá. Este saquinho tem 30 anos, tenho aqui os bilhetes todos e daqui a Incrível. bocado vou desafiar o Pedro a comentar um jogo que vou tirar aqui à sorte. Já lá iremos, já lá iremos, Já já me lá lixaste. iremos. Esta semana já tive Meninos. desafios que cheguem na idade dos matraquilhos, mas também vamos falar disso depois. Antes de continuarmos aqui nesta brincadeira, e sim, já lá iremos, houve outro ponto a falar esta semana. Pedro, o Neto deu uma entrevista à Sporting TV, e onde falou, do facto de estar em casa, do facto de precisar de treinar e do facto de todos os cuidados que ele está a ter. Com o treino precisamente em casa. E falou, obviamente, de Ruben Amorim. E uma das coisas que ele disse foi: a nível de mensagem, o Mister é muito positivo e a informação é clara e passa facilmente. E pela personalidade que tem, consegue colocar-nos a todos dentro do mesmo objetivo. Além disso, o nível de treino e intensidade, assim como as ideias, agradam a todos. E quando assim é, e quando se acredita nas ideias do treinador, fica tudo mais fácil. Ora, o Luís Neto, quando o Silas ainda era treinador do Sporting, disse que a equipa precisava de mais. Achas que estas declarações vêm nesse sentido? Bem, eu acho que ainda é O um que bocadinho será? cedo para falar. Eu acho que o Neto está, enfim, ele obviamente está mais tempo com ele do que eu, obviamente. Eu não estive com o Ele Romário foi a Amorim. voz do descontentamento Exatamente, naquela flash interview. eu sei, e é sempre agradável, só que sabes que ser voz do descontentamento é muito fácil. Certo. Todos nós temos uma capacidade muito rápida de efetuar críticas. Até aqui, às vezes, nós conseguimos rapidamente também fazer essa crítica e até conseguimos melhor, obviamente, com os jogadores porque levamos a paixão e, portanto, isso ainda consegue ser mais fiel na forma como a fazemos. Eu percebo o que é que a mensagem e espero que assim seja. Acho isso importante. É evidente que para já é absolutamente fundamental os jogadores gostarem do treinador que têm, perceberem a mensagem que ele quer passar. Porque certamente o Ruben Amorim vai chegar ao Sporting, chegou ao Sporting, mas quando tiver mesmo ali A com a mão na massa, 100%. vai ter um objetivo, tem ali definido certamente a sua ideia, aquilo que quer para o jogo. Obviamente que ele não quererá os objetivos que ele quer atingir no Sporting, ou que certamente lhe foram pedidos, seja pela direção, ou sejam até os Certo. próprios objetivos dele enquanto treinador de um clube grande. Não serão com a equipa que tem atualmente, portanto, lá está mais uma vez, vemos a questão do mercado. O mercado também terá que funcionar, ou vamos ver se poderá ser benéfico para nós, havendo dinheiro e havendo possibilidades. Agora, obviamente que é importante ter um treinador que saiba comunicar, que ajude a comunicar, que passe a mensagem aos jogadores, que consiga pôr os jogadores. Que A ponha os mexer. jogadores a mexer, mas. Isto é tudo muito bonito e nós gostamos, e venha de lá esse reforço de mensagem positiva, mas o que interessa é que quando a bola rolar, ela não bata no poste e depois não fique É que um entre. zero e que entre e que nós não percamos e que depois não tenhamos empates que não contamos Mais do e mesmo. que mais do mesmo. Essa é que é. Nós, quer dizer, esta é aquela medida que é universal no futebol, no futebol e em quase em todas as modalidades. Mas agora aqui que estamos a falar diretamente do futebol, tu podes Certo. ter o melhor presidente. O Bruno Carvalho passou por isso, o Varandas, até o Varandas já passou por isso, e ele achava que não ia passar, mas quando a incompetência e quando os maus resultados apareceram rapidamente, o discurso virou-se, Certo. e conheço muita gente que estava que tinha dado o benefício de dúvida à direção. E a partir do momento em que a bola bate no poste, que a partir do momento em que fazemos não sei quantos jogos sem jogar nada, não sei o que mais, mudam completamente. Porque na verdade nós sabemos que isto, quando ela passa a linha de golo, é o que nos interessa e quando estamos no encalço dos objetivos, é aquilo que os adeptos querem. E portanto, reforço positivo, volto a dizer, é importante. Se o Neto diz ok, quer dizer que estão a gostar, é importante, porque é preciso que os Certo, jogadores também no gostem. balneário. É bem importante ter um balneário feliz. Coeso. Agora, não há nada que chegue a felicidade absoluta de um balneário é É conseguida um com as campeonato. vitórias. Com as vitórias, Claro. vitórias que depois trazem outros objetivos. E, portanto, esse é que é o objetivo para mim absolutamente fundamental e prefiro deixar mais para a frente porque ainda não tenho capacidade para dizer muito mais do Ruben Amorim. O que Certo. nós sabemos do Porque Ruben Amorim ainda é não pouco, vimos grande não coisa. vimos nada de especial. Mesmo o que fez no Certo. Braga não é merecedor daqueles 10 milhões, Dez mais uma vez milhões. eu já disse, se nós fôssemos campeões, obviamente já valia isso e muito mais, tudo está, vai de encontro aos resultados e às expectativas Claro. que nós temos, mas pronto, fica essa nota, esse reforço positivo. Mas repara, eu acho que quando o Silas entrou, certamente também deve ter tido mensagens Ah, positivas e sim. essas Ok, coisas todas. era isso que eu ia falar, Ou ok. até o Kaiser, Não imagino que o tinha visto. Kaiser fala ali a falar com eles na altura, até o Certo. Peseiro, nem que contasse duas ou O três peseiro, piadas não. e não, até o Peseiro, até o Peseiro era capaz de passar uma mensagem, até eu, se for lá, passo uma mensagem positiva, mas Certo. depois não os consigo pôr a jogar e depois sou O que expulso a interessa é o trabalho pontapé. feito. Claro. Exatamente. Olha, relativamente aqui às opiniões sobre Rubén Amorim, houve outro jogador, se é que vai jogar, chamado Francisco Giraldes, que também falou sobre a personalidade do Amorim, e que disse que ele tem uma personalidade forte. Certo, E boa. João, agora para ti, ele disse que quer apostar num 5-2-3, como já fazia no Braga. Achas que isso é possível no Sporting? E se sim, com quem? Bem, no Sporting tudo é possível. Infelizmente, no Sporting tudo é possível de acontecer, mas neste caso, deixa-me voltar aqui um pouco atrás à questão do Ruben Amorim, do Neto. Temos aqui que ser coerentes. O Ruben Amorim, portanto, custou 10 milhões e, portanto, é bom que traga coisas novas, por esse valor, é bom que traga coisas novas. Bem Como eu que já disse, precisa. bem precisa. O Silas também, os jogadores elogiaram muito o trabalho de Silas e os jogadores elogiaram muito o trabalho de Kaiser, as primeiras semanas, o futebol atacante, as ideias, tudo. Mas depois o que interessa é o que são os resultados. E o que vimos no Sporting muito foi um departamento de scouting que foi muito falado e muito explicado pela direção, que grandes contratações, como o Raul José e tudo, e vimos scouting praticamente zero, se calhar salvo aí o Gonzalo Plata. Depois vimos um gabinete de alta performance, fantástico e tudo, já acabou, pum, ruiu. Certo. Depois, Silas era a grande aposta, que era o perfil ideal, apostava em jovens, apostava, futebol ofensivo, novas ideias, pumba, ruiu. E, portanto, isto são três pilares de incompetência demonstrados pela direção. Na minha ótica, e portanto, que agora fez um all-in com o Ruben Amorim. As pessoas têm que pensar que isto, e apesar desta paragem toda que beneficiou, obviamente, isto foi um autêntico all-in com o Ruben Amorim, porque o resto foram três pilares de incompetência por parte da direção. Mas pá, temos que dizer isto frontamente. Porquê? Porque senão estamos aqui com paninhos quentes a dizer que o Ruben Amorim agora é muito bom. O Neto, se eu fosse treinar o Sporting, o Neto ia dizer a mesma coisa no jornal. Algum jogador ia dizer na primeira ou segunda semana que eu tinha más Ruben ideias Amorim, claro. e que eu era antipático e que o meu futebol era retrógrado. Nenhum. Não há nenhum jogador. O jogador quer jogar, obviamente tem que dar feedback positivo e pode haver mesmo esse feedback Certo. positivo e acredito que o Ruben Amorim possa trazer algo novo, já trouxe nos jogos. Mas era importante salientar estes três pilares de incompetência que aconteceram no Sporting. Foi as apostas erradas nos treinadores, o scouting, o famoso scouting que não apareceu e obviamente o pilar de incompetência de um gabinete de alta performance que de alta performance não teve absolutamente nada, pelo contrário. Era só para voltarem aqui um pouco ao que eu estava a Claro. dizer e para vincar este aspecto. Em relação ao 5-2-3, as ideias de Ruben Amorim. Obviamente, Ruben Amorim já percebeu claramente que tipo de jogadores é que quer para todas as posições, que tipo de laterais Certo. fundamentalmente quer, que tipo de centrais. O próprio guarda-redes, ele já disse que queria um guarda-redes mais ofensivo. Isto pode surpreender muitos, mas é verdade que o Ruben Amorim gosta de um guarda-redes que sabe sair a jogar e, portanto, tem uma grande qualidade no jogo de pés. E depois tem ali as dinâmicas deles, os alas, os que jogam lá na frente com muitos movimentos interiores. Ruben Amorim sai sempre por fora, a equipa sai por fora, não passa tanto por dentro, como é que era o caso de Silas, portanto, não passa tanto pelos trincos. Eu já referi aqui, daí o sucesso de João Palhinha no Braga, porque a saída e construção não sai tanto ali pelo centro, sai antes pelas laterais. E, portanto, acho que o Ruben Amorim vai ter tempo para. E agora com esta paragem, se fosse o Ruben Amorim, estava a ver, já que o departamento de scouting não o faz, estava a ver os vídeos todos de muitos jogadores. E sabia exatamente que escolas a A queria para o estudar. Sporting. Agora, assim, é estudar, exatamente. Agora, será que temos condições para os ter, esses jogadores? Não sei. Será que temos capacidade financeira para ir buscar os jogadores que têm? Não. Daí era importante realmente um bom scouting para definir os jogadores com o perfil ideal para jogar no 5-2-3. Sobre o Geraldes falou numa entrevista que a posição ideal para ele é número 10. No 5-2-3 não há 10 para Certo. ninguém. Okay? Exato. Portanto, aqui não há 10 para Geraldo, ninguém. escolhe outra. Escolhe outra burguesa, não dá. Posição. Só vejo ali uma posição para ele que é no meio-campo, na dupla do meio-campo, num jogador que pode ter características mais ofensivas do que o outro, e portanto é para aí que Geraldo tem que trabalhar e tentar convencer Ruben Amorim. Portanto, isso aí não há volta a dar. Nós vamos ter alguns jogadores para essa posição, conto também com o regresso do Daniel Bragança. Temos já o Wendel, na posição mais defensiva, se Palhinha ficar, eu acho que o lugar é dele. Em relação à batalha, porque pelo conhecimento que o Ruben Amorim já tem de Palhinha, dificilmente perderá o lugar João Palhinha Porque para a o batalha. Palhinha Acho que era uma aposta sim, é no uma aposta. Braga. Sim, é uma aposta com grandes resultados, fez grandes jogos, Exatamente. marcou golos, portanto, principalmente nas bolas paradas, apareceu bem na área e, portanto, Ruben Amorim deve ter tudo já preparado. Agora a questão é se lhe vão dar os jogadores que ele pediu e principalmente que deem, pelo menos, aos jogadores com o perfil que ele entende. Mas Ruben Amorim até já deve ter visto todos os jogadores sub-23, já deve saber quais é que podem subir, quais é que vão fazer para a época, quais é que vão ficar praticamente no plantel, porque isto agora o tempo também está a jogar a favor de Ruben Amorim para uma preparação bem delineada, digo eu. Uma preparação propriamente dita. Vamos por aí. Relativamente também aqui ao programa, e obviamente avançando aqui um bocadinho no, nos temas, sei que temos dois desafios. Um por parte de João Castro Um não para estávamos Pedro a Varela contar, e esse foi uma surpresa do Castro. e O Castro quer-me tramar em direto. outro por parte de nós os três, para todos aqueles que nos ouvem e que nos veem. Vamos começar pelo mais difícil, João Castro. Força! Ainda por cima. Então, queres o meu 11? Não, acho que Quero não. o teu Não, o teu desafio para o desafio foi o que Pedro ela disse. Varela. Ah, o meu desafio É o mais foi. Ah, difícil, é o teu, porque o meu não é difícil. Aquilo que ok. Pronto, eu nós tenho vamos aqui os bilhetes propor. de todos os anos e estão aqui bilhetes, tenho Mas também isso vai bilhetes da acabar por seleção, dar um jogo que eu se tenho. calhar não fui ver. Moreirense Sporting, não, vou escolher aqui um jogo, vou tirar aqui um que seja do Norte, este está, e pronto, Deixa-me ver que vou jogo mostrar é mais uma esse. vez Vou procurar na este net. jogo, vou por aqui, Põe Leicester Sporting, imagem grande Não, só para que eu toda a acho que não gente fui ver esse, consiga pá. ver, Pedro. Isso é o jogo da, isso é o do campeonato, não é? É, É 28 de setembro de 95-96. 1996, É o ok? 95-96, é. Mas eu não fui Sim, ver esse eu jogo, pá. 3 anos, diga-se. Este jogo foi no estádio da Maia. Foi no O estádio Leicester da Maia, não Sporting é é? Eu não realizado sei se fui no estádio da ver, não Maia, tenho a deve ter ido certeza. ver. E, portanto, eu ia sempre. E aqui atrás, não sei se consegue ver o patrocínio da Telecel na altura. Nós ganhámos E um está lá, zero. ganhámos 1-0 com o gol da Amunique. E, portanto, como hoje me desafiaste para trazer um 11, este jogo até é importante porque está lá Emmanuel Amunique, nigeriano, um jogador que nos marcou, pelo menos a mim, acho que era um excelente jogador, uma excelente contratação. E, portanto, Pedro, não sei se tens alguma memória Eu deste não jogo. tenho a certeza, lembro-me desses jogos no estádio. Isto era no estádio do Maia, não é? Do Maia Futebol Clube? Não. Maia, sim. Era, não Sim, era? Estádio Municipal da Maia. No Estádio estádio Municipal da Maia. Municipal da Maia, não é? Pois eu lembro porque eu cheguei lá algumas vezes ver até outros jogos. Jogava o Salgueiro Sporting lá, Salgueiro Sporting, muitas vezes lá, e o Leicester Sporting. Era Pois eu lembro praticamente os dessa dois jogos. temporada em que o Salgueiros também jogávamos lá com o Salgueiros. Pá, provavelmente fui ver, mas não tenho, pá, não tenho essa memória. Ainda por cima é uma época 95, 96. Isso nem sei como é Talvez que com o nós Carlos ficamos. Queiroz, não sei. Eu não tenho memória desse jogo, de certezinha absoluta. Pronto, mas Nós Pedro, já nesse agora podemos campeonato falar ficamos um em bocadinho. segundo lugar, só para se ver. Nós nesse campeonato ficamos em segundo lugar com 14 pontos de avanço do Benfica, mas também ficamos a 13 do Porto, portanto, estás a ver Pois. como Ah, eram os pronto. campeonatos dominados aqui pelo Porto nessa Depois podes altura. falar um bocadinho da Amunique, então, já que não te lembras do Do jogo. Amunique, lembro-me até porque depois ele. Porque foi, eram, Foi olha, no Mundial. era um jogador que nos dava muito jeito, ainda hoje em dia ter um jogador com aquela qualidade. Depois foi vendido ao Barcelona, não é? Logo de seguida, quando o Sporting o vende, é ao Barcelona direto, não é? Castro. Sim, eu acho que vendemos diretamente E ele ainda foi ao ao Mundial Barcelona. de De 94? Não. 94, Estados Unidos, exatamente. Jogar com aquela célebre seleção da Nigéria, não era a Nigéria que tinha também o Yekini e que Sim, fizeram exatamente. Sim. um excelente Mundial até. Eu penso que terão sido eliminados pela Argentina, não sei se estou aqui a cometer um. Eu acho que o Emmanuel Amunique, eu posso não ter certeza, o Emmanuel Amunique foi ao Mundial e depois foi aos Jogos Aos Jogos Olímpicos. Olímpicos, pois era o que eu ia dizer. E também acho que foi aos Jogos Olímpicos, era isso que eu ia Foi aos dizer. Jogos Olímpicos. Porque, e por isso é que ele depois nós até o vendemos bem, mas era um jogador que tinha, pá, tinha muita raça, corria muito, tinha um poderio físico fantástico, ia ali pelas laterais e rapidamente caía para dentro da área com muita facilidade, passava pelos adversários. Era um jogador que nos daria muito jeito hoje em dia. E eu não me recordo se tivermos assim muito mais jogadores deste estilo, pois nos anos todos seguintes. Mas lá está, mas como tudo, era um jogador que estava completamente desenquadrado. Se bem que o plantel desse ano, agora teria que recordar, mas no, em 95, 96, isto é a temporada 95, 96, nós tínhamos provavelmente Costinha na baliza, talvez. O nosso guarda-redes polenta era o Tiago, porque eu tenho aqui os plantéis todos dessa década. Talvez Nelson, Naibé, Marco Aurélio. Tínhamos ali dois defesas centrais muito interessantes, o Naibé e o Marco Aurélio. Tínhamos depois o Vidigal, ali também numa posição médio defensivo muito, muito interessante. Depois no meio tínhamos o Afonso Martins, tínhamos o Pedro Barbosa, tínhamos o Peixe, tínhamos o Sapinto e o Amunique na frente. No banco já tínhamos o Yordanov, também muitas vezes o Yordanov. E chegamos a ter no banco, nessa temporada, 95-96. Já por teres falado no Amunique nessa temporada, o famoso Ouattara, o homem O que Atará. no Dragão fez uma arrancada nas Antas, essas também estava, uma arrancada absolutamente épica, mas também pouco mais fez. Mas era essa equipa, e ainda tínhamos o Carlos Xavier, também penso que já estaria talvez no final, já não sei, no final, mas era esse 95-96, era marcado por isso. Mas era uma época que o Sporting, enfim, ganhava quase, não ganhava praticamente nada. Nós vamos ao. Quando é que nós fomos ao Jamor vencer a Taça de Portugal? Noventa e cinco, É 96. nesse ano, não é? Exatamente. E portanto, pouco mais. Portanto, nós ganhamos isso e pouco mais. Interrompemos um jejum com isso, porque a década de 90, para mim e para o João, é uma década que, na verdade, só não se apaga da memória porque temos essa vitória da Taça de Portugal. Porque senão podíamos quase apagá-la, porque aquilo era um domínio tão avassalador do apito, do Porto, que pronto, que na verdade nós não tínhamos grandes hipóteses de ganhar grandes títulos, mas era o Amunique, era um jogador acima da qualidade do que tínhamos no nosso plantel e até dos bons jogadores que tínhamos no Campeonato Nacional. Sim. E pronto, e portanto lembro perfeitamente dele, isso lembro perfeitamente dele e todas as ações Semana depois está até na vindo aqui seleção nigeriana. outro desafio. Já estou a ver aqui um bilhete fantástico para a Para a semana, semana. está Está bem. bem? Relativamente, ao segundo desafio, e creio que Pedro Sim. Varela se safou muito bem neste, portanto, está Com tudo a ajuda do certo. Google. Do Google não, mas Não aqui interessa, a internet serve para tudo. A as internet minhas serve cábulas para tudo. todas com os ponteis. Relativamente aqui, ao Sporting 160, nós também temos, um desafio para todos aqueles Para que nos os próximos, ouvem para o e próximo nos dia, na veem. verdade é para o próximo dia, não é muito mais. Não, não acho que não consiga viver Exatamente. muito mais que isso. E foi até um ouvinte, eu até ia buscar aqui o nome, que enviou essa mensagem, que foi o Dylan, se não estou enganado, não queria estar aqui no erro, mas acho que foi ele. E ele é que disse para avançarmos com qualquer coisa, assim, desde de alguns desafios, como aquele que vamos lançar, e pareceu-nos uma boa altura para começarmos com esse, mas vais dizer, eu espero, eu aguardo, Mariana, força. Não, Começa ou é o Pedro? podes É? dizê-lo. É o Pedro. Não, Vamos. era eu ou o Pedro, Pedro. Ah, não, portanto, o desafio é muito simples. Nós vamos partilhar aí com. O objetivo é dizerem o melhor 11 do Sporting de uma década. Vamos começar por uma década penosa para nós, década de 90. E, portanto, de 90-91 a 99-00. Portanto, este conjunto de 10 Inclusive. anos, inclusive, porque são mesmo 10 anos, 90-91 a 99-00. E nesses 10 anos, escolherem o vosso melhor 11, sem regras nenhumas. Não há aqui se é de uma nacionalidade ou duas. Não, o vosso melhor 11. Bah, a regra é, pronto, só escolham os jogadores à vontade. Aquilo não têm que ser rigorosos nas posições, que se quiserem ser, ou nas táticas, mas escolham 11 jogadores. Eu tive dificuldade em escolher os uns jogadores e depois utilizem uma hashtag que nós depois já partilhamos aí no portal do Sporting, no Twitter do Sporting No 107, Twitter. e até depois podemos juntar todos os 11 e ver quais foram os jogadores mais votados e pronto, e aproveitamos e lançamos também. Eu depois falei com vocês, ficamos de lançar este desafio da década de 90 e também vocês e eu indicarmos os nossos 11 e agora ou começa pelo João ou pela Mariana e depois também posso dizer o meu. Como quiserem, João Castro, queres começar tu? Pronto, vou começar pelo meu 11. Na baliza, Peter Schmeichel, indiscutível para mim, e por nós a década de 90 em termos de guarda-redes, portanto, Schmeichel, sem dúvida, e até porque foi campeão. Lateral direita, César Prates, porque aqui tive uma dúvida entre César Prates e Nelson, mas César Prates foi campeão, e isso pesou, e teve grande influência com a vinda dele em janeiro, né, na contratação que Inácio conseguiu fazer para o Sporting, e veio o César Prates. A centrais, um mais antigo, Luizinho. Portanto, Luizinho, para mim, é uma recordação imensa. Portanto, para mim, é um grande jogador. Depois, André Cruz, porque é um senhor e marcava golos Que é André decisivos. Cruz. É André Cruz, não há hipótese. Do lado esquerdo, Rui Jorge. Por dois motivos. Primeiro, gostava muito do Rui Jorge. Segundo, só para chatear aqui o Mourinho, por causa da camisola. E o terceiro motivo, ainda me lembrou, eu trabalhei com a madrinha do Rui Jorge e tinha grandes conversas sobre o Rui Jorge, portanto, fica aqui o Rui Jorge. Depois, no meio campo, o meu jogador preferido nessa altura, Ducha, ali no meio campo, completamente um monstro, portanto, pena ter ido tão cedo embora. Depois, Sá Pinto, por também dois grandes motivos, portanto, primeiro porque Sá Pinto é um grande leão, depois porque vi muitas vezes Sá Pinto. Cheguei a conversar várias vezes com ele, porque ele jogava aqui no Salgueiros e eu ia ver alguns jogos e, portanto, tive essa oportunidade. E porque acho que, que era um leão. Depois Balakov, acho que todos vão para o Balakov. Quem não claro. Puder Balakov é expulso. Está com um problema grave. É verdade, está com um problema grave. Balakov é um ídolo, portanto, mágico. Depois Figo, obviamente, também. Acho que claro. Foi pena a maneira como saiu. É pena às vezes as declarações que tem sobre o Sporting, mas não deixa de ser um grande jogador que passou para o Sporting e é. E jogava muito Figo. Depois, lá na frente eu tive aqui algumas dúvidas, mas tive que pôr à Costa, pelo título e por aquela música do Matador, portanto, à Costa trouxe-nos ali o título e o velhinho, e, opá, impossível não ter à Costa. E depois havia aqui dois jogadores, tive indeciso entre Cadete e Jordanov, mas depois Jordanov. Primeiro porque foi nosso convidado e foi um dos melhores programas que já fizemos. E depois, em segundo lugar, Jordanov, pela aquela taça que nos deu, Pedro, que tu comentaste que foi aquele pequeno oásis, não é? Aquele que é temos verdade. Ali. Acho que é 94-95 a taça, posso estar enganado. Estou a dizer que é 95-96, mas não sei se é 94-95. E Jordanov marcou os dois golos frente ao Marítimo. Eu fui ver o jogo, tenho aqui o bilhete. Também. E tenho uma recordação fantástica, que era aquele duelo entre Jordanov e o Everton. Foi 94-95, tens razão. Sim. E aquele guarda-redes do Marítimo, o Everton, e eu estava com muito medo nesse jogo dos livros canhão do Heitor. Não sei se vocês se lembram, um brasileiro que tinha um tiro, um livro que sim, mandava sim, a então, 30 metros. Era um bilhete que aquilo era um assustador. Bilhete. E eu fui para a final ali com receio que nos acontecesse um Sporting, não é? Que era atacar, e o Everton estava a definir tudo e depois não concretizássemos, mas conseguimos, e portanto foi uma das tardes mais felizes que eu tive em termos de Sporting. 94, e 95, João, até porque faltava um jogador que há bocado não disse, e era dessa temporada, na temporada seguinte eu acho que já não estava, que era o Vujacic. Estava no plantel 94, 95 da taça, que nesse ano, e depois 95, 96, eu tenho a impressão que ele já não está, ou então, eventualmente estaria, já não fazia parte da equipa principal, já não me recordo bem. Olha que eu, pois, o Vujacic se calhar mas tinha estava, mais preponderância na 94, 95 que ele tinha. Ah, okay. Acho que sim, não, eu acho que não me está a falhar nada. Mas... Ok. E portanto, estes dois avançados, Jordanov e Acosta, para finalizar, e portanto, temos que recordar, porque recordar é viver estes grandes jogadores. E realmente, este 11 que eu fiz era uma grande equipa, quem me dera ter agora. Vamos para a Mariana, não é? E daria tanto jeito agora. E daria tanto jeito agora. Bem, sobre o meu 11, eu devo confessar, e não é surpresa nenhuma para ninguém, eu sou a mais novinha dos três. Isto faz com que eu tivesse 8 anos na altura em que me fecharam a década do futebol para eu poder escolher o meu 11. Todas as memórias que eu tenho são relativas a vídeos de YouTube ou memórias de alguém que tenha vivido o Sporting da maneira que eu queria viver naquela altura. E então na baliza, Peter Schmeichel, obviamente, Rui Jorge, Marco Aurélio, André Cruz e César Prates. Depois, por uma questão de respeito, Peixe, Pedro Barbosa, Balakov, claro está, o Figo, o Jordanov e, obviamente, o Acosta. E agora sou eu, não é? E agora és tu, Pedro. Olha, eu vou-te dizer que eu não fui, eu aqui, havia muitos jogadores, não é? Eu João estivemos a falar tarde e tu certo. Também, claro que tu não os viste todos, como acabaste de dizer, eu e João claro. Vimos muitos e deles, gostava. E digo vimos já. Muitos deles, não, vimos todos, vimos todos, porque a época de 90 eu já tinha, e o João também, já tínhamos 15 anos. Agora, deixa-me dizer que há aqui jogadores que provavelmente um ou dois são escolhidos mais por paixão, se fosse a pensar com outra racionalidade, se calhar se pensasse qualidade. Amanhã, já pensava, mas não há muita diferença, na verdade, porque é quase unânime, obviamente o guarda-redes é o Lemaitre, ai não, desculpa, é o Schmeichel, portanto o guarda-redes é o Schmeichel, e sabes que não há dúvidas, depois o Rui Jorge, o Luizinho e o André Cruz. Tenho muita pena deixar o Valks de fora, por exemplo. Depois o César Prates, claro. O oceano, eu não consigo deixar de fora o oceano, quase por razões sentimentais. O Certo. Pedro Barbosa, o Balakov, o Figo, o Yordanov e o Acosta. Portanto, não há, há aqui uma outra diferença com o do Castro e com o teu, mas há aqui jogadores que são absolutamente imprescindíveis, mas ficam de fora, por exemplo, o Valks, como tinha dito, fica de fora, por exemplo, o Marco Aurélio, o Nelson Alves, o Carlos Xavier, sei lá, e podia ir aqui até buscar mais alguns, e vou dizer, o guarda-redes só é o Schmeichel, porque o Schmeichel, evidente, era um grande guarda-redes. Porque se tirarmos o Schmeichel da equação, as nossas escolhas eram entre Ivkovic, o famoso Ivkovic, que era elegante, mas de vez em quando era cada frango e falava como o caraças, não é? Toda a gente recordada desse tempo, a célebre entrevista que ele dá durante a semana a dizer que sabe como é que o Geraldão marca livres nas Antas e o primeiro remate que leva à baliza de um livre leva golo. Depois tínhamos o Lemaitis, o Costinha, o Tiago, e provavelmente quem seria o melhor, tirando o Schmeichel, era o De Vilde, que nós tivemos ali em 96-97, que era um guarda-redes muito interessante, que faz a temporada 96-97. E portanto, acho que há aqui dois ou três jogadores que é quase impossível que as pessoas não coloquem: um Balakov, um Figo, apesar dele me bloquear no Twitter, mas é um jogador, obviamente. Mas falta aqui mais um, por exemplo, um Paulo Sousa, até o Certo. Capuz, que passou na altura errada no Sporting, depois vai para o Porto e faz quatro O temporadas. Escoviaco, Pedro. O O Escoviac podia Escoviaco, estar aqui na frente. o cadete. A verdade, e temos o O Cadete, cadete. obviamente, e há mais jogadores, não é? Por exemplo, um Vidigal era um jogador que é um jogador sempre, é um jogador importante, é um jogador trabalhador, era um jogador que garantiu-nos, e em 99 foi muito importante. O Duschar, tu já disseste, não é? O Vidigal ia ser, hoje em dia ia ser dizimado por alguns analistas Sim, desse o futebol. Vidigal hoje em dia era E o Oceano massacrado. também. Sim, e o Oceano também, mas outros tempos. Mas sim, mas pronto. E portanto, Outros nós tempos e agora outras eu vou vontades. colocar, eu depois coloco os 11 No Twitter. no Twitter Com a nossa e hashtag com a hashtag é uma para darem o hashtag que vosso. criamos para isso, e depois as pessoas que digam os seus 11, para termos tudo registado, e depois até vemos quais são os jogadores que as pessoas recordam. Se, obviamente, a época de 90, 91, 99, 2000. É preciso já ter umas pessoas um bocado mais velhas, como eu e o Castro, Certo. mas as mais novas, como a Mariana, também podem, nem que façam só da parte que viram, ou Né, que viram com o YouTube, exato. ou coisas assim, e é sempre interessante. E depois, se calhar, avançamos mais para a frente, depois podemos fazer da época do 2000, por Aí exemplo. já vou Podemos conseguir fazer a 2000, que é muito recordar ao interessante. Vivi a cores. Podemos fazer depois a 2010 até agora, até ao período agora, 2010, que é um. Também tem aqui jogadores muito interessantes. E depois, se quisermos recuar mesmo atrás, podemos deixar a de 80 para trás. E a de 80, eu aí já só tenho aqui dois. Enfim, podemos tentar ir por aí, mas pronto. Vamos começar pela 90, depois 2000, 2010, e depois logo vemos se vamos à de Exatamente, vamos 80, porque a começar de a 80 andar já para a frente. obriga. Exato, vamos para a frente, exato, que é mais fácil. Vamos para a frente, é muito mais simples. E porque o programa já vai longo, muitas das coisas que falámos hoje têm temas e pedimos a quem nos ouve e a quem nos vê hoje para mandarem algumas questões ou alguns desabafos ou alguma coisa que quisessem ver falada. Ouvir aqui. E foram muitas os desabafos e as questões que nos colocaram. Ora bem, boa tarde. Em primeiro lugar, se estão todos bem e a saúde é o mais importante, um tema que eu gostava de ver abordado no programa é o seguinte: aqui há uns tempos foi veiculado nos jornais que se tinha feito um pacto de não agressão nas modalidades com o Benfica e Porto. Para mim, não tem sentido, porque segundo um clube organizado, as épocas preparam-se com tempo. E segundo o nosso diretor para as modalidades, é quando na liderança do setor do futsal. O que é que vos apraz dizer sobre este tal pacto de não agressão nas modalidades? Pedro, começo por ti. Eu percebo a lógica que se quer por trás de um pacto de não agressão, no sentido de não entrarmos numa luta direta de vou-te buscar a ti, tu vais buscar a mim, inflacionam os salários. Pá, por outro lado, o mercado é livre e eu acho que as coisas têm que fluir com a naturalidade, porque estas coisas dos pactos de não agressão, quer dizer, Pá, não, nós é que estamos. Lá está, é uma cultura diferente. Mas a Inglaterra é muito normal e os Certo. jogadores mudarem para outros clubes rivais com alguma naturalidade, sendo que isso depois traz problemas, obviamente, os adeptos não perdoam. Mas isso, perceba a lógica do pacto de negociação no sentido de não empolar ou de não aumentar bruscamente os salários, mas depois numa lógica daquilo que é. Porque isso é a mesma coisa, Mariana, eu penso sempre nisso. Tu trabalhas na empresa A, do outro lado da rua está a empresa B, e do outro lado, e ambos têm funções, tanto A a B, em que os funcionários poderiam andar de um lado para o outro. Como é que tu ficavas se soubesses que os teus patrões, sim, os patrões dos teus e os da outra empresa se encontravam e dizia, pá, não vamos andar a contratar uns aos outros para nós não subirmos os salários de funcionário e mantermos isto. Ficávamos chateados, como toda a gente ficaria chateada e que não faz sentido. Portanto, Certo. numa lógica de mercado, das coisas como devem ser, o que interessa é cada clube, dentro dos seus orçamentos, produzir a melhor ou procurar reforçar e criar as suas melhores equipas para as modalidades, sem entrar em loucuras e tendo sempre como vista a autossustentabilidade ou pelo menos a sustentabilidade das diferentes secções. João, outra pergunta que nos chegou veio diretamente da Austrália, do José Costa Jorge. Um grande E da abraço, nossa José. parte, um grande abraço e um grande beijinho da minha parte. Relativamente à pergunta do José, vai ao encontro de um tema que falámos há pouco. O José pergunta: é verdade que o Neto renovou mais um ano? O que é que sabem e o que é que pensamos sobre isso? É assim, não sabemos muito, não é? Não saiu ainda nenhuma comunicação Certo. oficial da renovação do Neto. Espero que não seja pelo que veio nas notícias, quer dizer que o Neto renovou porque gostaram muito das palavras dele. Ah, os jogadores de Sporting não têm que renovar pelas palavras, não Depende pode sempre que ser jornal é tanto. que disse isso, João. Qual foi o jornal que disse isso? Certo. Não sei, foram, acho, dois. Foram O dois. Mas recorde disse? É que se o do recorde Sporting disse. não pode ser gerido pelo que os É verdade. jogadores Calma. dizem. Se eu falar bem, renovam comigo. Não sei se Certo. falar bem é. Se eu produzir bem, renovam comigo. Se eu for um jogador eficiente, renovam comigo. Se eu for um jogador que o treinador quer para a próxima época, renovem comigo. Agora, não é pelas palavras, portanto, eu espero que a existir a renovação. Eu percebo um bocado ainda a renovação, porque o mercado, o Pedro já aflorou e eu também já aflorei isso, o mercado vai ser difícil este ano. Isto não vai ser fácil, não é? Julho, Certo. agosto, o mercado, quando ele abrir, não sabemos quando vai abrir, isto vai ser uma confusão, não é? Portanto, percebo a renovação, percebo que nós, Ruben Amorim deve querer seis centrais, porque vamos jogar com três, portanto deve querer seis centrais. Espero que aposte nos jovens, que ponha Eduardo Quaresma no plantel principal, que Sim. veja o que é que vai dar Danilo na pré-época, e percebo que com a saída ou não saída de Mateo, seja mais fácil se calhar renovar por mais um ano Neto do que ir ao mercado. Isso eu entendo. Agora, a razão da renovação é que me mexe com os nervos. Se for como o jornal diz, o Neto falou muito bem, palavras de líder. Epá, palavras de líder, eu também posso ir para lá e ter palavras de líder e não jogar nada, bola, não é? Portanto, aqui Certo. é eficiência. O que se quer aqui é eficiência e não se quer aqui jogadores que falem bem. Nós queremos jogadores que joguem bem. Para falar, estamos cá nós. E, portanto, o que eu quero é que a direção tome as decisões concretamente de acordo com o que o treinador estipula e não com Claro. o que lhes dá na cabeça e só porque o Neto falou bem, agora vamos renovar com o jogador. Isso não faz sentido nenhum. Isso não é futebol profissional para mim e, portanto, nada contra o jogador. Portanto, se ele realmente está em condições e o treinador acha que é uma aposta para o futuro, renova-se, sim. É mais fácil que ir ao mercado. E é assim que tem que ser. Outro desabafo com uma série de questões. Não sei se vamos ter tempo para todas, porque o programa já vai longo. Mas, Pedro, Sim. as questões são as seguintes. Boa noite. Questões para o programa de hoje. Independente de um ato virtuoso de voluntariado ou uma obrigação da sua condição, como entendem alguém que faz turnos de 12 horas num ambiente hospitalar, em situação complexa, tem tempo para gerir o Sporting logo pela manhã em reuniões via Zoom e Teams? Como diz a bola, ainda que com o miúdo bebé a cuidar. É o super-homem. Olha, nós já falamos um bocadinho sobre essa questão. Eu separo sempre isto em duas partes. A primeira, não colocarei nunca em causa o que ele está a fazer, obviamente, é importante, está acima de qualquer outra discussão de competência ou não em termos de direção, Certo. muito bem, seja voluntariado, seja obrigado ou não seja, pá, Seja o que for. não vou entrar nessa discussão, está lá, Sim. está a servir. Agora, também acho que é importante e já deveria ter acontecido, e isso é que esse para mim é que tem sido o ponto que não correu bem, porque na verdade No momento em que o Sporting, em que o presidente Frederico Varandas faz isso, esta direção ou alguém deveria, obviamente, lançar um comunicado, uma notícia, se fosse no Sporting, no site oficial ou por e-mail para os adeptos, como quisessem, a explicar que o presidente iria fazer isto, isto, isto e isto, e portanto o clube iria, durante este período, ser gerido por tal, tal e tal. Obviamente que Frederico Varandas, se está 12 horas, em torno de 12 horas, não pode estar a fazer bem o resto. Esqueçamos, não, aqui não há Não é super-homens, humanamente não é possível. humanamente possível. Pode ter a melhor boa vontade, pode ligar por Teams, pode ligar por Zoom, pode até ficar a noite toda acordada durante 40 dias, os 40 ou 50 dias, seja o que for, que não é possível, mas até podia ficar, que não iria fazer bem. E portanto, isso não tem lógica nenhuma. O que tinha lógica, até porque eu tenho a impressão que há determinados assuntos que ele, nesta altura, não terá tanta. Ou seja, seria até relativamente fácil delegar esses assuntos, e obviamente, claro que ele poderia, nas suas pausas, ou nas suas folgas, ou nos seus tempos mortos, ir estando a par, isso tudo bem. Mas claro que o dia a dia teria que ser gerido de outra forma, e sempre, aparentemente, olha, neste momento é o. Está aqui feita uma comissão que é o Zenha, agora já não está o Cal, ou seja, o Bernardo, ou seja, quem for, ou o Miguel Afonso, estes três são as pessoas que estão a dirigir o Sporting nesta fase, ou a dirigir, ou no sentido a manter o barco a funcionar. Agora, Bom não porto. foram isso que fizeram. Andam com uma propaganda absolutamente miserável nos jornais, aquilo já não tem ponta para onde se pegue, não faz sentido nenhum. Querem à força toda torná-lo num herói. Ah pá, o herói não precisa de estar sempre a ser vangloriado, porque heróis são todos aqueles que têm andado a trabalhar, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja nos hospitais, seja em qualquer, nos hospitais privados, seja em todos os lados que estão, Certo. os bombeiros, os polícias, tudo aquilo que sejam pessoas que estão ativamente ainda a trabalhar e continuam a trabalhar, sejam as pessoas que estão nos supermercados, sejam as pessoas que estão em um sem número de lojas, tu, por exemplo, Mariana, estás a trabalhar, o João continua a Sim. trabalhar para manter os seus negócios, essas coisas todas. Portanto, pá, todos nós vamos fazendo. Agora, ele, obviamente, humanamente, não é possível estar com a cabeça focado num desígnio que é, obviamente, tratar das pessoas que precisam mesmo de ajuda e que vivem momentos entre a vida e a morte, e estar preocupado com o que está a passar no Sporting e a pensar. Certo. Eu por acaso, acho que nesta altura, no Sporting, era uma boa altura para se estarem a preparar coisas absolutamente fundamentais para a próxima temporada. E nem A de fazer o propósito, acho que planeamento que o João sim. tanto fala. Olha, eu cheguei tarde, mas só agora que tenho andado a ver o documentário do Sunderland na Netflix, e estou já praticamente a terminar a segunda Agora. temporada, e tenho visto e anotado alguns pormenores, que agora não vou falar, mas atenção que na segunda temporada só vi Já até esperaremos aí. o Patreon. Sim, Já poderei viste falar lá. até sobre isso, mas há aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que é, e que vi ontem à noite e vi hoje, até antes, à hora do jantar, portanto, eu só vi a segunda temporada até à ida deles a Wembley jogar com o Portsmouth. Curiosamente, eu estava em Sim. Londres nesse fim de semana e, portanto, estive com os adeptos do Sunderland no centro de Londres, em Covent Garden e numa série de sítios. Aliás, há bocado, quando passou na televisão, o meu filho olhou para a televisão e disse: "Ah, eu lembro-me deles, esse miúdo e tal." Uma festa absolutamente inacreditável, mas estava a recordar de como. Aquele executive director, não o dono, o owner, o steward, mas o outro, que tem assim o cabelinho mais puxado e que vem lá do sul Sim. e que chega ali ao norte, agora não me recordo o nome dele, mas depois, agora não interessa. Essa figura, acho piada O Jack. porque eu olho. Jack, acho que é o Jack. Eu acho Ou Charles piada. ou Não, Jack. é o Jackie, Jackie, Jackie, exatamente, agora disseste isso. Eu acho piada porque ele tem ali alguns momentos que me faz lembrar o que era preciso que acontecesse no Sporting, que é, ele chegou lá. E ele olha para aquele clube e diz assim: "Pá, nós temos aqui um potencial inacreditável." E dou dois exemplos. O Boxing Day, que eles batem o recorde de assistência na Ligue 1, estamos a falar da terceira divisão, e que metem Era do 46 Leeds. mil. Agora era do Leeds. Era do Era Leeds, eram 38 38 mil. mil e 250, e ele diz: "Vamos arredondar para 38 mil e 500", em que ele todos os dias queria os números, todos os dias, e há uma altura que ele via que o objetivo vai ser atingido, mas ele queria mais, e ele chama o departamento do ticketing e o communications manager e o marketing e diz: então, mas vocês estão aqui todos parados, temos, vocês têm que me dizer, eu estou a fixar o objetivo. E portanto eu olho e penso assim, e depois mais tarde na ida ao Wembley, a forma como ele olha para aquela oportunidade, dizer: epá, porque aquilo é negócio, nós temos a oportunidade de fazer aqui mais 1 milhão de libras com esta lida, vamos ver o que é que nós vamos fazer. E eu olho para aquilo e penso assim: epá, era isto que nós precisávamos no Sporting, alguém que chegasse ali dentro e batesse na mesa e dissesse: epá, é este o objetivo, está aqui, está fixado, toca a trabalhar. Exato. É um bocadinho isso, não é com lirismos, não é com documentos, não é só vir dizer como em Alcalá, vamos fazer e vamos coisa e tal, e vender cerveja e não sei mais, mas depois não deu em nada. E eu, portanto, e há ali mais coisas que nós poderíamos falar, e até podemos fazer uma coisa para o Patreon que lembrou muito o Sporting, não. Olha, só no Karma, acho que o Karma é a coisa que mais lembrou o Sporting, não é, João? Acho que não há dúvidas nenhumas, e Mariana, o Karma, aquilo, okay. Olho para... Eu acho, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu, há momentos em que eu sei que eles não vão conseguir. Eu estava a ver aquela final e eu acho, e já sabes, é. Mas eu ainda penso assim: caraca, será que eles da marca? Eu acho, assim, acho que eles ainda vão dar a volta ao resultado, porque eu tenho tanto pena que eles percam, que eu fico assim: foda-se, isto lembra-me tanto do Sporting. E nós falamos disso ainda esta semana no Twitter, por causa daquele jogo que passou na televisão no Canal 11, da final da Taça da Liga Europa, que ninguém consegue ver. Sim. Não, sobre isto do presidente, pronto, o lado humanitário e o lado culpa do Pedro, isso é um lado. Em relação ao presidente, claro que o homem não tem tempo. Isto aqui, repara, se um presidente de um clube de bairro, e eu tenho, e por acaso tenho um familiar que é representante de um clube pequenino, precisa de muitas horas que perde, que tira a família, às vezes até tira o trabalho, para liderar um clube. Como é que um presidente de um grande clube como o Sporting vai ter tempo a trabalhar, a ir para casa, para o hospital, lavar as mãos, aquilo tudo? Como é que vai ter tempo para gerir o Sporting numa situação difícil que nós temos? Eu acho que isto é matemática. Portanto, não existe, obviamente, tempo para Frederico Varanda fazer tudo. Ele não é um super-homem, por mais que os jornais queiram, por mais que seja metido informação cá para fora, não existe nenhum super-homem. Se eu, para fazer este reporte incendiente, muitas vezes perco tempo, por exemplo, da semana passada, vocês deram as caras, mas peço desculpa dizer isto, mas foi eu que fiz ali muitas perguntas no fecheiro. Certo, e foste. E perdi, retirei tempo à família para fazer isto, e obviamente tenho que comer, certo, e tenho que trabalhar. Como é que um presidente de um grande clube vai ter pouco tempo para gerir o clube, com decisões muito, muito, muito importantes que têm que ser tomadas agora, por causa da pré-época e para o final da época e tudo? Portanto, só mesmo alguém que acha que o presidente consegue ir trabalhar, consegue ir a casa, ter um recém-nascido, que eu também tenho uma criança, e sei o tempo que eu perco a dar de comer só para dar a sopa, é mais de meia hora. Não é? Como é que vai ter tempo para gerir tudo com o Sporting? Há decisões. Portanto, isto nada contra o que ele está a fazer e o trabalho humanitário, conforme eu disse. Isto nada contra. Mas basta ter 2 dedos de testa para pensar que não é possível um presidente estar a trabalhar para o clube grande 4 horas. Sabe o que é que isso me faz lembrar? Faz-me lembrar Soares Franco, faz-me lembrar ajuda-me, Pedro. Outros presidentes em que, ou o Godinho Lopes, que faziam do Sporting um hobby, e não é isto que nós queremos. Soares Franco é talvez o caso mais dramático. Não é isto que nós queremos. Não é? E agora imagino, se fossem outras pessoas que já estiveram à frente da presença do Sporting, que dissessem que só iam dedicar 4 horas ao Sporting, que aí é o Karma e a Trindade. Essa é que é a verdade. Ótimo. A verdade é essa. Meninos, o programa já vai longo, vamos ter mesmo que terminar. Pedro, comece por ti e pelas tuas notas finais. Olha, eu não tinha, não estava preparado para notas finais. Não olha, tenho. Fala sobre. Vou buscar assim os papéis só para dizer. Eu não tinha nada preparado para as notas finais. Estou a ir buscar os mesmos papéis há bocado dos 11. E, portanto, eu não tenho mesmo notas finais a dizer que. Mas, pelo menos, obviamente, para mim, a nota mais importante é que as pessoas continuem de boa saúde e que mantenham-se em casa se assim forem, porque algumas que continuam a trabalhar, obviamente, e para mim esse é o mais importante. Agora, deixo uma última nota final, talvez assim até do que saiu agora aqui desta discussão que estávamos aqui a ter, muito interessante, que é, às tantas esta pausa é um bom momento, porque tu em casa, eles mesmo estando em teletrabalho, o ritmo não é o mesmo, não há neste momento as mesmas necessidades do dia-a-dia, e portanto eu espero que o Sporting estejam, que as pessoas que dirigem tenham tempo, tenham cabeça para olhar essa consciência para os desafios que são necessários Quem sabe, pode ser que apareça finalmente a aplicação. Nasceram mais aplicações do Covid e de tratamento de dados nestes últimos meses do que uma aplicação de suporte e nunca mais saiu o raio da aplicação. Mas espero sinceramente que neste momento, que é um momento que permite de estar mais calmo, porque não há a pressão do dia a dia, não há pressão dos resultados, não há pressão. Há outras Claro. pressões, mas são pressões que são tratadas. Tu não podes mexer no tempo, tu não podes alterar o tempo Sim. e não podes alterar as decisões porque ainda não conheces dados e portanto, isto é dinâmico. Que possam, pelo menos, perceber o que é possível fazer, porque vamos ter aí, obviamente, vamos ter aí tempos complicados. E que possam melhorar o dia a dia do Sporting e produzir muito mais do que aquilo do que tem produzido, que neste momento no Sporting tem sido muito pouco. E é isso que esperemos que aconteça. João, as tuas notas finais. Olha, as notas finais são para quem nos ouve, obviamente, que fiquem bem, seguros, que tentem fazer atividades, fazer tudo o que for possível para manter a sanidade mental, que não é realmente fácil. Em relação ao Sporting, vamos ver o que é que vem aí, não é? Decisões, não sou muito a favor disto destas coligações, porque acho que vai sempre haver um que vai saltar a cerca, portanto, e Certo. normalmente não é o Sporting. Ok, estes pactos não agressões, Beberia. dois já com o Porto e até foi mais ou menos cumprido, mas eu acho que vai haver sempre um que vai saltar a cerca e normalmente Certo. quem se lixa é o Mexilhão e o Mexilhão neste caso é o Sporting e portanto muita atenção a isso, portanto não sou muito a favor disso Sim. por este motivo e em relação às modalidades, acho que vamos ter aí três cubanos no handball. Acho que vamos ter aí algumas novidades realmente no handball e pelo menos três cubanos é quase certo. Vamos ter mais no Patreon. Vou tentar convidar o pessoal para falar de futebol, no geral, não só de Sporting. E vamos continuar a ter muitos áudios para vocês ouvirem e, fundamentalmente, para fomentarmos e continuarmos com esta paixão leonina. E, portanto, se tiverem algum tema, e se alguém tiver algum tema, que nos envie, que nós podemos, Sugestão. pelo menos, sugestões, discutir aqui. Exatamente. Eu lembrei-me um que nós e o Pedro depois podemos fazer, que é uma comparação entre o Sunderland e o Sporting. É um tema só Sim. para um programa. Eu e o Pedro É melhor. fazemos isso no Patreon, uma comparação entre o Sunderland e o Sporting, fazer uma comparação, porque existe grande potencial naquele clube, como existe no nosso, e realmente não é aproveitado. E lá está, muito, muito Ah, existe para comparar e para o bem e para o mal, em boa verdade. deixa-me salvar aqui um grande abraço ao nosso José Duarte, Ah, porque foi uma grande alegria pois é, recentemente, teve uma grande alegria, exatamente, este fim de eu vou semana. agora e queria lhe Foi mandar um avô, grande e abraço. um grande abraço para o Zé. Porque é uma, Completamente. imagino, Um não beijinho imagino que é ser pai, enorme. não imagino que é ser avô, mas deve ser uma alegria Ainda, absolutamente, ainda, Pedro ainda, Varela. deve ser uma alegria absolutamente incrível. E um grande Grande abraço para o alegria Zé. nesta fase que é difícil para visitar a Sim, pois neta e nesta tudo. fase não é nada fácil. Sim, um grande Um abraço grande para o abraço Zé. para ele. E da minha parte também deixar aqui uma nota final, agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ouvir, a ver, agradecer-vos a vocês a presença. Mantenham-se em casa, mantenham-se seguros, mantenham-se bem. Uma boa noite a todos, boa semana Boa e noite, viva o Sporting. viva o Sporting. Boa noite, viva o Sporting.